Propagandas autorizadas me oferecem entorpecentes. Só chaco pro coco, se for com a cara, deixa pra te fazer misto quente, entende? Nacionalista, derramo rum, vodka, whisky. Nordestino é arretado, comigo só alambique, vice. Não, isso não é comigo. Prefiro leite fermentado, pois escutei lactobacilos nos vivos. Me responda, amigo, qual é o melhor veneno pra rato? Aquele que contém formal, pra conservar por mais tempo de fumo usuário. Mais um cigarro, jogado no dia seu cinzeiro, junto com teus dentes, teus pulmões e teus cabelos. Isso é fraco, me amarro na erva, chamate, farinha de mandioca e lança perfume, caiaque. Ao meu ver, tudo isso é ridículo. É lógico, aos olhos portadores, miopia, astigmatismo, catarata, daltonismo, de ouro, cadê seus óculos? Eu rimo mesmo, a base d'água, pouco cloro. Me deu você de trás pra cá, quero tomar. Preferencialmente no gasificado, pois dá vontade de arrotar. Rimas metafóricas que provocam sorrisos, conteúdos cômicos, pois o vídeo não é perigo. Agradando a tudo e a todos, minha rima é unissex. Perfeccionista, passo a lixa depois de usar um yes. O doce mais doce dos doces, por açúcar é minha rima. Se for diabético, adoçante, vou melhor, insulina. Se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Até alivia o estresse, se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Sorri, até emagrece, se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Até alivia o estresse, se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Sorri, até emagrece. Meu rap é como engenho de cana de açúcar. Adiciono no caldo no tacho e cria rapadura. Merece uma surra, quem diz que isto é tolice? Meu rap é uma peia de gaio de chique chique. Relaxante como a rede debaixo de um pé de umbu. Tão criativo como um menino vestido de papangu. De norte a sul minha fala glutina, enche de graça. É o interior, o povo reunido em volta da TV da praça. Foi de graça, toda alegria da primeira idade. Minha mãe tratando machucado com mercúrio e mertiolate. E como arde, a falta de cultura nesta vida é como trocar papel higiênico por uma folha de urtiga. E há quem diga que existe o artista lactopurga, aquele que quando canta dá dor de barriga e quem surta. Propagandas autorizadas me oferecem o sexo. Músicas veneras, mulheres cadelas, letras no décimo do alfabeto. E lá no congresso tem gente carente sem renda alguma. Sem dinheiro pra comprar carteira, leva o dinheiro na sunga. Não se importa se quem ganhou o BBB não te deixou feliz. A gente vamos mudar tudo como diz o Roriz. Joaquim Roriz. Se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Até alivia o estresse. Se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Sorri, até emagrece. Se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Até alivia o estresse. Se divirta, pois meu rap lhe deixa alegre. Sorri, até emagrece. E é verdade, ó. De Camarcão, 130 quilos.